come on, take a ride with us. Take a ride with the flow. Come on, take a ride with us. Take a ride with the flow. Estamos preparados pra soltar o verbo. Sigilo total, na madrugada plena escura. Só Jesus Cristo pra nos dar a cura. Parabéns pra você, imagem positiva. Acolhido por Deus, alvo constante do diabo. Que quer ver você jogado pra dentro desse buraco. No momento é um dos mais requisitados. Se esquece do moleque que tá do seu lado. Rembequembe, quem cê nem cê, não esquece do problema. Eu sei, é seu esquema, motivo demais. Sentir orgulho, ser superior, sentir capaz de conquistar alto status na quebrada. Ainda bem que pouco e pouco Deus me mostra o caminho da luz, guiado por Jesus. Só Deus pra poder libertar o ser humano da angústia, da solidão, da dor, da perda, da ganância do homem. Viva, viva então! Viva, irmão, aê, não tema não, tá ligado? Não temas, batalha, você conquista, você acha a cura. Yo, hip hop, incentivo de vida pra molecada da área, revolução. Através de palavras, palavra de irmão não faz curva. Passa reto, que eu tô a pampa, de bandidagem a cairagem é em vão. Destruir meu irmão, a consciência de quem não se habilita. Renega a camisa que veste, é tipo a consumidora. Peste, o apocalipse, indigna, sonhos, sonhos. Abstrato, a cruzada de um povo sofrido, humilhado, necessitado de uma melhora a mais. Como é que faz pra ser feliz? Presenciando meu próximo infeliz, amargurado, trilhando essas ruas de sangue, estrada da dor, 666. Talvez meu inimigo aprecie meu corpo todo furado como peneira. Não é brincadeira, é sério. Ele tenta confundir o meu ego, mas confiante na luta eu não temo. Batalho, a morte não é suporte para mim. É tipo assim, procuro aproveitar totalmente a minha inteligência, para que o sujo não me traga como oferenda. Em minha crença, o evangelho de Cristo aqui pra mim não foi em vão. Se Deus me deu a vida e o dom da rima, dá licença aqui que eu vou cumprir minha missão. Aí não tema, batalha, conquista é após a luta. Incentivo de vida pros mano é a cura. Não tema, batalha, conquista é após a luta. Ah, aí guerreiro não se luta. Aí guerreiro não se luta. Não. Quem vem do gueto, estilo marginal é assim, né? Criança pequenina que quer se incomode nos olhos, revolta, domina a cabeça que vira, dispara ganância. Ligando sua bíblia, se do cérebro escuro da terra, vida já era. Não valeu de nada, sua caminhada, sua sabe, seu estilo, motos, encontro, desencontro. A noite te assobra, gelada, pé de cama no cadeado. Marido e mulher na frente dos filhos focados. Talvez por causa da falha de um por um milhão de chances, só um. Os que se revoltam por motivos de caixa comum, diferente de quem tem tudo que queria ter. Você não escolhe Jesus, mas é Jesus que escolhe você. Me vê de colar, você vai querer crescer. Me subestimar, você não pode, não sou terror, então não corre. Me responda porque os bons morrem, por se exaltar na vida. Decisão divina, está escrito na Bíblia. Aventurado aos que têm sede de justiça. Você que está tentando mudar, melhorar sua forma de se relacionar, trazer o bem maior pra sua família, deixar de lado a rotina macabra, onde você é o inimigo, se acaba de caça, não mata na bala, perdendo sua alma. É triste vida pra quem não tem Jesus. É conduzido pela alma de força e capuz para pairar do lado do ser mais depressivo. Pai da mentira, horrivesia, fantasia. Falsa doutrina de nome que teme os homens. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que confia no homem. Aê, de repente mente essa ideia aqui, mano. É dedicada a todos aqueles guerreiros que passaram pela nós no BO. E aqueles que ainda permanecem fazendo a força da banca. Certo? Porque pra nós o rap é rima e vida. Certo, mano? E a fita é o seguinte, mano. Pra muitos que diz aí que o hip hop, pá, não é coisa de Deus. Aí, mano, a gente vai glorificar o nome do Senhor. Custe o que custar, seja em rap, seja em hino. Certo, mano? Porque a fita é o seguinte, a gente tem que mostrar atitude. E é tipo assim aí. Não tema, batalha, conquista é após a luta. Incentivo de vida pros mano é a cura. Não tema, batalha, conquista é após a luta. Aê guerreiro, não se luta. Aê guerreiro, não se luta. Não se luta. Tal. Eu não sei aonde isso vai chegar, mas tenho a esperança que alguém possa me escutar. Existimos, rap é rima e vida. Eu não sei mas tenho a esperança que alguém possa me escutar. Música de ladrão é assim que é conhecida, mas não desistimos, rap é rima e vida. Ser a nossa opinião, sempre notório, original, é buscar meu objetivo. Rap é rima e vida.